fresca alma, cantar adoça o sofrer. Quem canta zomba da morte, cantar ajuda a viver. Quem canta seu mal espanta, eu canto pra não morrer.